48, livre decolagem 90, vento de nos 70 graus com 5 nós. Felipe 5595, na escuta. Faz a rolagem do tráfego da Gol Linha até a pistola 0. Guardião 04 ali, mantenha no 7. Gol no 64, decolou 4, 7 controle, 119.8. 19.8, pô. Livre decolagem 90, vento de 160 graus com 4 nós. Corre, guardião 05. Gol no 621 ali, mantém pista 10. Ali mantendo 0, 62. Trip 5595, decolou 49, controle 119.8. 19.8, bom dia. Azul 4207, na escuta? 4307, complete a aproximação, ele é fichamento 2, Salvador em 198, decimal 95. Oi, Salvador 1895, azul 4207. Boa. O gol na 641, na parte da colagem, mantém pro até 4000, hein? 621, após a colagem, mantém pro até 4000. Oi, Salvador, muito bom dia, azul 4207, estabilizado no ILS, baixado e travado. Continue a aproximação, aguardando pista livre, aeronave alinhando para decolagem. 105.4. Gol no 621, livre decolagem da 10, vento de 60 graus com 5 nós. 105, iniciando, gol 621. Sou em saúde, guardião 05. Guardião 05, prossiga. Guardião, está mantendo ainda a vertical do farol na sua frequência. É, intenciona fazer um sobrevoo no Capixaba sem interferir na 10. Gente, mantenha a posição em aguardo. Eu tenho o guardião alinhado na 17 para decolagem. Mantenha a posição em aguardo. Afirmo, posição. Gol 4207, check trem, livre pouso na 10, vantadinho 60 graus, 6209. Livre pouso, azul 4207. Gol no 621, decolou 51, mantém pro até 4000, controle 119.8. 19.8, mantendo pro gol 621, obrigado pela colaboração. Aqui Bravo Zulu, informa o tráfego em helicóptero, baixa altura, sobre voo, quem é pés, interferir com sua aproximação. Assistente, próximo a Duna. Afirmo, confirmo. Guardião 05, na escuta? Na escuta, assistente do 04 decolando. Assistente, 04 vai cumprir perfil do corredor forte, assim que mesmo curva à esquerda, você prossegue Capixaba mantendo no escuta. Assistente, após 04, prossegue Capixaba. 4207, no solo 52, livre à direita, no 21 decimal 1. 21 decimal 1, no dia. Guardião 04, decolou agora ao 53. Curve à esquerda, autorizado o cruzamento do ponto médio da 0028. Curva à esquerda, autorizado o cruzamento da 0028, Guardião 04. Guardião 05, tem contato visual, autorizado o cruzamento do eixo da cabeceira 1735. Prosseguindo Capixaba, mandando uma escuta permanente. Escuta permanente, visual com 04, segue Capixaba, guardião 105. Guardião 05, tem contato da 1028, Guardião 04. Guardião 04, todos os contatos visual, vai prosseguir litoral norte, controle 119.8. 1998, Guardião 04. O Xané 6333 ali, mantém pistola 0. Mantendo 0, 633. Controle Guardião 05, acompanhando no setor, já no farol, acompanhando a comitiva da seleção do Uruguai. Sexta, contato visual, prossegue então na frequência do controle agora, 119.8. 119.8, grato pela cooperação. Na 6333, para informação, setor norte aqui, litoral norte de Salvador, à sua esquerda, eu tenho chimango, sobrevoo, guardião a 500 pés, não interfere com a sua decolagem, tem livre decolagem da 1-0, vento de 1-8-0 graus, com meia dúzia de nós. O tráfego vai iniciar uma lista na 6333. Daqui a pouco. Torres Salvador, bom dia, o 3198, Tanto Mike Bravo Zulu. Fini? É o Tanto Mike Bravo Zulu, final no zero visual. Mike Bravo Zulu, está em contato visual, continua a aproximação, aguardando a transmissão para a aguardando. Tucané 6333, acione código 5124, controle 119.8. 198, acionando agora, obrigado, 6333. Mike Bravo Zulu, check train. Livre pouso na 10, vento de 90 graus com 59. Livre pouso 10, Papá Romeu Mike Bravo Zulu. Oi, Salvador, bom dia. O sinal 6140, ponto 010, pronto, visual tráfego na final. Sinal 63. O sinal 6140, após o pouso do mesmo, ali mantém pista na 0. Após o pouso do tráfego na final, ali mantém na 0. Tá bom, meu Mike Bravo Zulu, no solo 00, livre à direita, 121, decimal 1. 211, obrigado. Alinhado pronto, 6140. Oxalé 6140, livre decolagem da 10, exata de 170 graus com 620. Iniciando a 10, 6140. Sinal, bom dia, Golf, eu acho que é Tango, vai passando 060 para o 050. Golf, eu acho que é Tango, desce via até 2000 pés, ajuste no 095, está autorizado em LS X-Ray, reporte estabilizado. Desce via até 2000 com 1015, reporte estabilizado na X-Ray, Golf. Sinal 6140, decolou 01, controle 119.8. 19.8, boa. Capitão Salvador Guardião 05. Capitão Salvador Guardião 05. Prossiga, Guardião. Antônio Salvador, sobrevoo na vertical de São Cristóvão. Autorizado, mantendo a minha escuta permanente. Escuta permanente. Zona LS da 10 Gol, Gol Frascatango. Gol Frascatango, chama a torre 1 no 895. 895, bom. Torre Salvador, bom dia. É o Gol Frascatango, estabilizado no LS da 10. Gol Frascatango ainda na frequência do controle. Ah, perdão, eu esqueci de mudar. Escuta. Na escuta. Abandone a presente posição, prosseguindo Lia do litoral, por gentileza. Farol de Itapuã, tem uma aeronave em aproximação. Afirma, visão ao contrato, já comprou as do litoral. Salve Salvador, bom dia, o Gol Jorge Castango, da Gol, estabilizado na LS, toma zero. Gol Frascatango, muito bom dia. Continua a aproximação, aguardando autorização. Para informação, tem um helicóptero a 500 pés na proximidade do farol de Itapuã, prosseguindo linha do litoral. Certo. Não interfere com a sua aproximação. Já tenho contato visual com a sua aeronave, cheque trem, livre pouso na 10, vento de 180 graus, 8 nós, altímetro 1015. 7, está enxergado, livre pouso na 10, o Gol Frascatango, obrigado. Guardião visual com o tráfego na final. O guardião tem intenções de regressar à posição anterior? Intenção acompanhar o comboio, o segundo comboio até Fonte Nova. Já após o tráfego, já sem interferir, se autorizado para a sequência do controle. Não está presente, você vai prosseguir linha do litoral? Intenção de retornar paralelo. Gente, prossegue então da presente para paralela, atendendo o tráfego na final da 10 e chama o controle em 119.8. 19.8, graças pela cooperação. Charter Tango no solo, Azuno 0, livre à direita, 121, decimal 1. 21, 1, vou para cá. Salvador, muito bom dia, voo 0094. Voo 0094, muito bom dia, líder, cola, pistão no zero, vento de 970 graus com meia dúzia horas. Líder, cola, 0094, voo. Guardião 05, mantenha a frequência do controle. Patrulha 03, está na escuta? Afirmativo, na sua escuta, patrulha 03. Gente, está avisando com o Guardião 05? Repita para o patrulha. Patrulha 03, está avisando com o Guardião 05? Agora no momento negativo visual. Zona 6, controle 119, décima 8. Controle 119, 8, até já. Patrulha 03. Mike, acordado, prossiga. Voo de manutenção. Docente, então o processo está acionamento de agritério, me chama quando pronto para o táxi. Siga, por gentileza. Autorizado até a interseção, reporte para ingresso na 17. Autorizado até a interseção, reporte para ingressão no 7. Torre Salvador, gol 1162, final, pista 10. Gol no 1162, continue a aproximação. Reporte marcador externo, baixado travado. Passará no externo, gol no 1162. A posição é agora, Marinha. Gol 962, check trem, repouso na 10, venta de 40 graus com 4 nós. Passou o externo, trem baixado. Gol 962. Quer que o Delta não escuta? É parte quando vai a interseção. Linha 7102, tem livre decolagem, né, presente, comprou a do litoral sul, vento de 1,40 graus com 4 nós. Você vai ser necessário alinhar, segundo a cola do PAT, então alinha e mantém na linha 7102. Gol no 1,62, no solo 2,4, livre à direita 1,21, no décima 1. 2-1 na direita, gol 1-1-6-2. Mike, é com o Delta, prossiga. O Mike é com o Delta paciente do exemplo da Copa das Confederações, o que se implica no aeródromo. A partir das 15 horas serão ativadas as áreas amarela e vermelha e serão vedados até o término, 5 horas após o jogo, voo de manutenção e afins de corredor forte. Marinha 7102, livre decolagem da 10, vento de 950 graus com 5 nós. Marina 7102, decolada em curva direita para ingressar a corredor. Marinha 7102, sente, decola agora aos 26, está autorizado o cruzamento do eixo da 1735. Reporte quando no farol está bom, chame controle em 120.8. Reportará, vai cruzar o cruzamento 1735, reportará o farol Itapuã, cruzando 128, controle, 7102. Salvador, bom dia, azul 4060, final ILS. 4060, continua a aproximação, reporte Baixada Travada. Portada Baixada Travada, azul 4060. Controle Salvador, Marinha 7102, 500 pés, farol Itapuã. Marinha 7102, prossiga. Decolado de Salvador para a base naval de Aratu, mantendo os corredores. Corredor Acheta no momento vertical de Itapuã, mantendo 500 pés. Gente, Marinha 7102. Azul 4060. Livre pouso na 10, venta de 90 graus com 79. Livre pouso no 0, azul 4060. Guardião 05, está regressando a Salvador. Pode litoral, estou aqui na Pituba. Gente, informa o tráfego no sentido oposto do Marinha 7102 a 500 pés. Visual com Marinha, sentido contrário, manterá condições visuais do Guardião 05. Patrulha 03, está regressando a Salvador. Gente, informa o tráfego do Marinha 7102 no sentido oposto do corredor Axé a 500 pés. 3191 ali, mantém pista no zero. Metro 060 no solo 32, chame o solo 211, Oliver. 211, obrigado, bom dia, Azul 4262. Boa, gol, o Noite 64, está na final, avistando embaixo travado. O 864, continua a aproximação e aguarde pista livre. Aguardando pista livre. No avião no livre de colar, vento 150 graus, 0 meia mais. Start engine and then call me right for taxi. Prossiga, guardião 05 para regresso. Já no através do parque de situação. 05 para instruções de pouso, chame Torres Salvador, frequência 118, decimal 95. Noite 64, autorizado pouso, pistão 0, 140 com 06. Gente, pouso, gol, noite 64. 3191, decolado aos 34, controle 198. 198 com controle, grato, muito bom dia. 3191. 303, somente para informação, tráfego agora do Marinha 7102, passando através de Amaralina, 500 pés. O Guardião 05, visual com tráfego na final do, da 1-0, testando o retorno Salvador para pouso no pátio do Greve. Ok, já presente direto no pátio do Greve, chama o solo controlado, vento 130 graus, 0,6 dúzia, Guardião 05. Chamará no solo controlado, Guardião 05. 303, se tiver condições, segue direto para o través da Pituba, 500 pés, ajuste 1-0, 1-5. Marinha 7102, para informação, o tráfego do Patrulha 03 já está livrando a área de sobrevoo. Agora, tráfego no Travessa de Iguatemi, 500 pés. No 864, no solo 36, solo 211. Solo 211, gol no 864. Vocês prossiga? Pois é, a sua campanha de aspecto, quantidade número 3. X, mantém. 981 não chamou a torre? A intensidade clareza 1, que faça cheque no rádio, por gentileza. Eu recebi a intensidade 1, sua intensidade clareza 1, que verifique o rádio, por gentileza. É o Rio 981, equipamento 2, confirma. Agora alto e claro, a linha decola sem parada? Afirmativo. Então a linha decola sem parada, vento 170 graus com 8 nós. Positivo, decola sem parada o Rio 981. Salvador, boa tarde, o trip 5220, final ILS X-Ray. Guardião 05 no solo aos 38, frequência livre. Zulu Golf, 4203, está presente a Metrô Rio Salvador 118-95. November 33, November Juliet, clear text, report on text way of Oscar. 4203. Load chart 1117, ok? O trip 5220, livre pouso, vento 170 graus, 07 nós. Livre pouso, trip 5220. O Rio decola aí? Decolou aos 39, controle 1198. 198 pra ela. Sou Salvador, patrulha 03. Confirme? É o patrulha 03, para pouso no Graeta, no farol de Itapuã. O patrulha 03 mantém, tá visual com a TR da trip na final da 1-0? Afirmativo. Ok, retaguarda deste tráfego, prossiga direto para o Graé, vento 180 graus 07, nós chamamos solo controlado, o patrulha 03. Sim, chamará no solo controlado após a passagem do trip, patrulha 03. 7102, a presente não temos tráfego reportado pelo controle no setor, sem frequência livre, chame no regresso. 735, and on taxiway Lehman, contact the ground control 121.1. Salvador, Salvador, Guardião 04. Guardião 04, você já se encontra a regresso, Salvador? Negativo, já solicita alternar o setor para o setor norte-noroeste, passando 30 milhas na escuta permanente, mantendo o diante de. Gente, você tem condições da presente seguir direto para a rotatória, para prosseguir setor norte-nordeste? Direto à rotatória, Guardião 04. Já direto à rotatória, Guardião 04, da presente não temos tráfego na... de conhecimento do controle no setor. Direto 04. Ali mantém azul 4207. Trip 5220 no solo aos 41, na livrar direita, solo 211. 211-5229. 403 da torre. Controlou o solo, confirme. Azul 4207, livre decolar, vento no 40 graus, 07 nós. Livre decolar então, no 0, azul 4207. Oi, Salvador, viado. Confirme chamando a torre? Sierra Lima Mike, táxi militar, para táxi. Sierra Lima Mike autorizado, táxi, altímetro no 015, reposte na Taxi Hotel. Autorizado táxi, reportaram no hotel. Sierra Lima Mike. Decolado aos 44, contact controle em 119, décima 8. 198, azul 1407, boa tarde. 4103, a torre. Tá no solo controlado? Ok. Patrulha 03, solo os 4 ou 5, frequência livre. D104, confirma o setor de Salvador. Setor nosso, passado 5 milhas. Gente, está próximo ao Elicia? November 33, November 28, no controle. Tá, se possível, verifique o transponder. Cheque stand-by normal e ardente. Checando o telefone, 04. Ok, line up and take off. Line up. Uhum. Lá de 104, está identificado. Nosso site não pode. Gente, ainda não recebo, agora recebo um tráfego 0115. Acredito que seja o Mike Juliette Romeo, nas proximidades de Aratu 507.